Deus se prontifica pra te dar vitória. O céu se abre e o inferno fecha as portas. O inimigo pode contra ti se levantar. Você guardado pelos anjos, quem é que pode te tocar? Creia que ninguém pode te tocar. Se você é escolhido, creia, meu irmão. Uma história inexplicável Deus vai escrever. Ele passa uma borracha no velho diário e uma página de vitória hoje escreve pra você. Não adianta o inimigo tentar insistir, é só deixar Deus agir. Suas promessas não podem falhar, eu creio assim. Deus escreve por escrito e não rabisca. Ele vai mudar de vez a sua vida. É só confiar. Uma página de vitória Deus vai escrever. Seu diário do passado vai pegar na mão. Ele vai rasgar o céu dizendo: estou aqui. Eu não vim pra rascunhar, eu vim pra decidir. Porque eu sou teu Deus. Suas promessas não pode falhar, eu creio assim. Deus escreve por escrito e não rabisca. Ele vai mudar de vez a sua vida. É só confiar. Uma página de vitória Deus vai escrever. Seu diário do passado vai pegar na mão. Ele vai rasgar o céu dizendo: estou aqui. Eu não vim pra rascunhar, eu vim pra decidir. De vitória.